porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã pode não. E se alguém não ficou com a minha cultura? Não ficou porque não se interessou, mas que eu dei. Cultura é amor, que quando a gente temos amor, a gente faz, porque nós temos amor. A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente é bonito. E um homem sem cultura, ele é como uma canoa sem rumo, ele não chega a lar nenhum. Filmando equilíbrio. Porque meu povo está dividido, separado. Pra dizer a verdade, amigo, fica injuriado. Há milhas de distâncias entre eu e você, mas sabemos que isso não tem nada a ver. Somos sul-americanos, africanos, europeus. Não existe diferença entre você e eu. Tenho certeza que não, mas tem quem acha que sim. E nem sabe o começo, meio e fim. Comunidade é a humanidade. Se você concorda, chega junto, assuma o compromisso. Rima da pitada do irmão Doug G, DJ tudo chegando forte no som. Com salve pro maracatu do brechão. Comunidade é a humanidade. DJ Tudo e Doug T mandando som. Bom salve pro maracatu do brechão. Formadas daqui são concretizadas por lá, parceiros de todos os quintais. Ideias que saem dos varais, penduradas se tornam uma imensa grande teia. Revira e vira semente, fortalecendo as mentes, para fazer ideia firme em todo lugar. Em uma alma, um só som se transformar. Soma de tudo com tudo, fazendo canção. DJ Tudo e Doug T mandando som. We'll be right back. sereia, pescador que uma vez pescar. Segue em direção pro mar. Barco que a maré balança, segue em direção pro mar. Ouve o canto da sereia, pescador que eu mate pescar. Ouve o canto da sereia, pescador que eu mate pescar. Nós somos DJ Tudo e sua gente de todo lugar. Bem-vindos ao Futurível. Um segundo, o computador. É, né? Cultura digital tem dessas coisas. Parece até que é um texto pronto, mas não é não. Quero Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. No peito me agaranto, faço a vez do parafuso. Tem horas que me abuso, canto tanto que me encanto. Quanto mais canto, mais canto, mais tiro em linha de frente. Alegremente digo pra meu companheiro: quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Tu já nasceu pra cantar, cantada que a gente canta. Quem canta, quem desencanta, o que encantado está. Quando ele vai procurar, já tira de nossa mente. Ser inteligente no folclore, o companheiro. Hoje eu quero é bater pandeiro, calma e compassadamente. Com nossa simplicidade, sigo assim pelo reverso. Hoje aqui eu faço verso de 36 qualidades. Das minhas mentalidades, dado ao que meu peito sente. Pra qualquer um faço presente, cantando pro verdadeiro. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Com 10 anos de idade, papai comprou um pandeiro. Me disse, filho certeiro, procure a capacidade. Com orgulho, honestidade, vai fabricando repente. Fui tiradamente pra viver no mundo inteiro. Hoje eu quero é bater pandeiro, calma e compassadamente. É com prego lego, sou eu, Mário Virgininho. Mundo grego, prego lego, quero bater no baião. É com prego lego, na praia, sul e sertão. Mundo grego, prego lego, lego, nunca perco meu caminho. É com brigo lego, Zé do Lazário, Zezinho. Mundo grego, brego lego, eu faço morão. Mundo grego, brego lego, você me preste atenção. Mundo grego, brego lego, lá vai eu, meu companheiro. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. É com brego lego, mundo grego, é com brego, mundo grego, para ver se tem cantiga. Grego, mundo grego, para ver se tem cantiga. Grego, lego, mundo grego, pela noite ou pelo dia. Grego, mundo grego, sobre a minha cantoria. Grego, lego, mundo grego, pra cantar o meu repente. Grego, mundo grego, quero cantar consciente. É pra cantar com grego, lego, na pancada e no roteiro. Hoje eu quero é bater pandeiro, come compassadamente. Com 15, 14, 13, nunca perco meu engano. 12, 11, 10 e 9, eu planto a semente. Com 15, 14, 13, tire na linha de frente. 12, 11, 10 e 9, cantando verso ligeiro. Quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Eu quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Eu quero bater no pandeiro, calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Com 10 anos de idade, papai comprou um pandeiro. Me disse, filho certeiro, procure a capacidade. Com orgulho e honestidade, vai fabricando repente. Fui tiradamente pra viver no mundo inteiro. Hoje eu quero é bater pandeiro, calma e compassadamente. Eu quero é bater no pandeiro, calma e compassadamente. Eu quero é bater no pandeiro, calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Calma e compassadamente. Thank you. bop no meu samba. Quando o tio Sam pega no tamborim, pega no pandeiro e no zabumba. Entender que o samba não é rumba, aí eu vou me segurar. Miami com Copacabana, estudo, estudo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Vero, vero, vero, pá. Quero ver a grande confusão. É o samba do meu irmão. Mas em compensação, quero ver o pouquinho de pão e viola. Quero ver o tio Sam de frigideira, uma batucada brasileira. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, uma batucada brasileira. Caruaru, como é que chama? A capital do forró. Isso aí, e a banda chama? Princesa do Agreste. A Princesa do Agreste, isso aí. Muito boa noite, gente. Aê, mano, oi. meu no tronco do Jurema. A imagem meu no tronco do Jurema. Foi assim, alguém triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a irmã quando canta tá no meio do seu canto, um bocado de azar. Tenho medo, pois acho que muito cedo, muito cedo, meu benzinho, pensa você acabar. Ei, morena, me beija, dá um beijo pra esse medo. Vem, vem, morena, me beija, dá um beijo pra esse medo. Diga, mestre. Viu, viu. Chegamos de manhã, a barra vinha quebrando, o dia clareando, Aí meu pai bateu na porta, a porta estava fechada. Aí chegou na casa de uma vizinha, perguntou: comadre, cadê Maria? Se ela deixou a chave aqui, foi com um samba de coco ali pra cima. Aí papai disse: que hora ela saiu? Disse: logo cedo da noite, assim que você saiu, ela saiu também. Aí papai disse: olha o cachorrinho da mulher. Aí papai fez a música: cadê Maria? Ele ainda hoje procura ela, não sabe onde é que anda. Nossa banda, Tocador Rebata Marcha. We'll be right back. muito melhor. Agora vamos com outra música. Os Pretos do Norte. Casa que eu nasci, me criei e aprendi a tocar com o velho meu pai nos anos 50. Uma casa velha de taipa, lá no sítio Boqueirão, município dos Bezerros, que é uma cidade após de Caruaru, como quem vai para o Recife. E eu me criei naquela casa velha. E lá foi onde eu criei com meus irmãos, meu papai e minha mamãe. Hoje são falecidos, mas nós estamos aqui em nome de Deus, com esse povo bom maravilhoso que é vocês. Eu fiz a música e vou tocar. Casa Velha, ela tem dois tempos, um tempo de novena e um tempo de arrocha-pé. É isso aí. Vou tocar um baião que o título é Chamego de Mãe. Porque outro dia eu tava escutando o meu pife, aprendendo a tocar lá, tocando minhas coisinhas lá no quintal de casa, lá no terreiro da cozinha. No sítio tem o terreiro da cozinha. Tem aqueles pés de umbu, que é das galinhas dormir, chama-se poleiro. E eu tocando, aí eu vi papai, Maria, ô Maria, Maria. Puxa. Maria, Maria, o que é que tu quer, Agostinho? E vem pra cá, chega. Ela diz, pra quê? Diz, pra gente dançar um forró. Um chamego, chamega na sala. Eu digo, ah, ela tava chamando pra dançar. Aí eu fiz o baião, chamego de mãe. Vamos lá. Agora, dessa parte, foi a escala musical que foi preparada pelo pessoal que trouxe a nossa banda, que coordena o show. Falta a briga do cachorro com a onça. Mas antes, eu quero apresentar para os senhores e as senhoras a nossa banda, Princesa do Agreste. Aí o povo pergunta, por que Princesa do Agreste? Digo, porque Caruaru é a capital do Agreste. É a capital do Agreste. Aí eu fiz essa banda, botei o nome, Princesa do Agreste. E aqui, eu sou Bildo Pífano, graças a Deus, Deus obrigado. Vou apresentar meu pessoal. Aqui, compadre Toninho, é meu compadre, o segundo Pífano. Aí vocês no instrumento agradecem. Esse aqui é o amigo Ari, que toca na caixa. Beleza? Aqui vem Gelson, que é tio do compadre Toninho, que toca no contra-surdo. Os pratos, esse cidadão aqui, nem por isso que em canto nenhum do mundo ele passa fome, porque ele trabalha com os pratos. O nome dele é Genésio. É compadre do Ari. E ali no Zabumba tá meu preto. Eu chamo com ele Jaturama, porque lá no norte tem uma cobra preta por nome de Jaturama. Ali como quem vai para Surubim, que não escapa passarinho ou inseto que ela não, o Jaturama não coma. É uma cobra preta, braba. Então, é conhecido do Zabumba. E agora, a música que eu falei para vocês, que é uma coisa autêntica, original da banda de Pífano, A Briga do Cachorro com a Onça. Começa assim. Yeah. Bruno Ney e Nayan. Oh, mundo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro. Chacrinha continua balançando a pança. Os irmãos da moça comandando a massa. Continua dentro das ondas do guerreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, aquele abraço. Lobosa da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, ele passa. Alô, banda de Ipanema, ele abraça. Seu caminho pelo mundo, é o mesmo traço que a Bahia já me deu. Regra e compasso. Sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo povo brasileiro em Sampa. Aquele abraço. Continua balançando a pança, pança, buzinando a moça, buzinando a massa. Continua dando as ordens no terreiro. Alô, Chacrinha, velho guerreiro, Terezinha, Rio de Janeiro, Chacrinha. Velho palhaço, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, alô, banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo é o mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus. Rap e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que não me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo o povo brasileiro. Aquele abraço.

Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, ê. Bate macumba. Bate macumba. Bate macumba. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bah. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate, bah. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate macumba. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate macumba. Bate macumba, ye, yeah, ye. Yeah. Bate macumba, oh. Bate macumba, ye, yeah, ye, yeah. Bate macumba, oba. Todo mundo cantando com a gente! Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, oba. Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, oba. Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, oba. Mais uma vez! Ê, ê. Bate macumba, oba. Bate macumba, ê, ê. Bate macumba, oba. Bate macumba. Quero ouvir, São Paulo! Pra terminar! Bate macumba, opa! As vitrines são vitrines, sonhos guardados, perdidos. Os cofres de vidro. Um astronauta risonho, como um boneco falante, numa pequena vitrine de plástico. Transparente, uma pequena vitrine, a escotilha da cabine. Mundo do lado de fora, do lado de fora, a ilha terra distante. Esfera rolante, a terra bola azulada, numa vitrine gigante. Cosmonauta vitrine, cosmos de tudo e nada, de éter de eternidade. Qualquer forma, vitrine, tudo tudo que seja ou que esteja, dentro e fora da cabine. Éter, cosmonave na alta, acoplados no infinito. Uma vitrine gigante, plataforma de vitrines. Eu penso nos olhos dela, atrás das lentes azuis, dos óculos encantados que ela viu numa vitrine. Óculos que eu dei a ela, dia de muita luz. Os óculos são vitrines, seus olhos azuis, meu sonho de amor perdido, atrás de lentes azuis. Vitrines de luz, seus olhos infinitamente azuis. As vitrines são vitrines, sonhos guardados, perdidos em claros cofres. Obrigado. Não, isso aqui não é lugar para levantar as cadeiras. Para levantar as cadeiras, na própria cadeira. Não precisa levantar os pés, as pernas. Fica sentado na cadeira, vai. Não precisa. Mas não precisamos tanto assim de estereótipos, né? Levantar das cadeiras em shows de música pop é um estereótipo. Já virou. No começo não era, hoje é. Portanto, se quiserem ficar na cadeira, estão bem, vão na contramão. Por que é que demoraram tanto? Fizeram tanto sucesso? Gostaram tanto de vocês? Por que é que demoraram tanto? Poxa. Caruaru. A feira de Caruaru. Essa vocês sabem fazer, não é? Nós vamos fazer daqui a pouco. O Nildo Almeida, né? É. Não vou precisar fazer hoje, não. Aqui tem essas restrições do formato. Tem que ter aquela hora certa e tal. É. Antigamente nós fazíamos shows de 4 horas. Outro dia eu estava lembrando com Serginho Grossman, tempo do Equipe. Ele era um dos diretores de cultura do Equipe, Colégio Equipe. Vocês sabem, conhecem, né? Muito bem. E ele promovia shows ali. Ia todo mundo tocar lá. Os meus, não só os meus, mas os meus duravam 4 horas e meia, 5 horas. Hoje em dia, às vezes eu vou a um show com Flora, passa de 1h45, 1h50, 2 horas. Ai, meu Deus, cara, é chato, não pode, a gente não aguenta mais. Formato, racionalidade, ocidente, essas coisas. Por isso que vocês, quando ouvem a banda de Pifo, exultam, porque é um outro mundo que chega, né? Já passamos por ele, essas gerações de hoje, se não fosse esse trabalho de recuperação extraordinária, essa saudade que move o coração de muitos promotores culturais, saudade de uma vida, de um tempo em que se vivia bem e não necessariamente melhor. Não era preciso viver melhor, só era preciso viver bem. E isso é o que remanesce ainda daquele tempo. E mais ainda, o tempo de hoje precisa desse tempo. Senão será um tempo que se esgotará. Para que não se esgote, é preciso contemporaneizar os outros tempos. A banda de pífaro é isso. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo. Meu benzinho, esse amor se acaba. Vem, morena, vem me beijar, me beijar. Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, me beijar. Dá um beijo, pra esse medo. Oi, um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar. Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você nem sabe que a ema, quando canta, traz no meio do seu canto um bocado de azar. Tenho medo, pois acho que é cedo, muito cedo, meu benzinho, dessa luz se acabar. Vem, morena, me beijar. Dá um beijo pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, me beijar. Dá um beijo pra esse medo se acabar. Sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar. Será, será, será que é nosso amor que vai se acabar? Sai bem sabe que a ema quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar. Tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, esse amor se irá acabar. Vem, morena, vem, vem, vem me beijar, me beijar. Dá um beijo, um beijo, esse medo se acaba. Vem, morena, me beijar. Dá um beijo, esse medo. A imagem meu, tronco do Jurema. A imagem meu, do tronco do Obrigado. Esses meninos hoje gostam de se aprontar, tem muita coisa. Aquilo que os americanos chamam de gadgets. Vez. Oh, sozinha, bichinha toca sozinha, só precisa da eletricidade, toca sozinha, só precisa de um público na cidade. bichinha toca sozinha. A bichinha toca sozinha. A bichinha toca sozinha. Só precisa do público na cidade. Sozinha. A cidade sozinha. Sozinha. Sozinha. A bichinha ainda quer. Continua sozinho. E agora? Cheira talco, como um bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e vidente pode ver, pode ver. Esqueci, tem mais uma. Iopo, porque de mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam A tribo... Qual era a mesma tribo que vivia no altiplano paulista? Guarani? Tupi-Guarani? Que o que? O que? O que? Que é o gol, o gol, o gol. É, é assim. Botando, não é. Que é o gol, o gol, o gol. É. Que é que gol, gol, gol. Tigue mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. O tédio quando pintar, esse é um santo remédio pro mau humor. Essa é pro chofé de táxi, não cochilou. Essa é pro querido ouvinte interior. Essa é pro tocar no rádio. Essa é pro tocar no rádio. O rádio da web, essa é pra tocar na web. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra sair de casa pra trabalhar. Essa é pro rapaz da loja transar melhor. Essa é pra depois, depois, depois do almoço, moço do bar. Essa é pra moça dengosa fazer amor. Toca no rádio. Eu disse que essa é pra tocar no rádio. Que? Essa é pra tocar na web. Essa é pra tocar no rádio. Obrigado, Sampa. Esses meninos, me fizeram desengavetar, né? Essa daí, o mãe e a o... Muito obrigado a vocês por terem vindo. Eu venho sempre. Às vezes eu venho até quando vocês não me chamam. Venho de penetra. Vivo penetrando São Paulo há muitos anos. Vou fazer uma música assim, para aclimação com a penetração. Vou rimar aclimação com penetração. Pronto, aí eu vou botar na web para São Paulo todo fazer comigo. Compartilhado. Autoria da cidade. Tá bom? Vamos fazer uma música junto, São Paulo? Pronto. Vou botar assim. Aclimação, penetração. Mais uma coisa, provocação. E aí vocês vão mandando pela web. Ok, Cláudio Prado? Providencie essa, viu? Thank you. banda de riffle, Princesa da Agreste, DJ, tudo. O Alfredo Belo, Macaco Bombo. Bem, Gil, cadê você? Paula, Preta. Bem, Gil. Cadê você? DJ Scan, DJ Calum. Isso aí. Obrigado. Informamos que a saída pode ser feita também pelas portas laterais, à esquerda e à direita do palco. Ao sair, verifiquem seus pertences e tenham cuidado com os degraus. Obrigado.